Panorama Agrícola para 13 de janeiro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é segunda-feira de lua crescente, 13 de janeiro de 2014, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: um grama de exemplos vale muito mais que uma tonelada de conselhos. Confira no programa desta segunda-feira, Ano Internacional da Agricultura Familiar. Pastagens perenes ajudam na produção de carne e leite. E FAESC avalia o ano agropecuário e os desafios dos custos de produção, frete e logística. Dica do dia. Se beber, nunca dirija. A ingestão de bebida alcoólica está relacionada a mais de 20% dos acidentes de trânsito no Brasil. É hora das notícias. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, está lançando para este ano de 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A escolha destaca o papel do setor na segurança e na soberania alimentar e na produção de alimentos dos países em que a temática da fome é mais debatida. Para acompanhar e planejar as atividades relacionadas ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, o MDA aqui no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, criou um Comitê Brasileiro para o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Um grupo composto por 18 órgãos ou entidades públicas, entre eles 12 ministérios e representantes da sociedade civil. O Ano Internacional da Agricultura Familiar tem por objetivo destacar o papel da agricultura familiar na diminuição da fome e da pobreza. Vai promover ampla discussão e cooperação no âmbito nacional, regional e global para aumentar a conscientização e o entendimento dos desafios que esses agricultores enfrentam e ajudar a identificar maneiras eficazes de apoiar esse segmento da agricultura familiar. Aqui no Brasil, a agricultura familiar tem mais de 4 milhões de estabelecimentos familiares distribuídos entre os 26 estados e o Distrito Federal, que alimentam a população nacional e movimentam a economia brasileira. A agricultura familiar no Brasil é responsável por 33% do Produto Interno Bruto Agropecuário e por 74% da mão de obra empregada no campo. A base para produzir leite e carne de forma eficiente e econômica está nas pastagens perenes. A informação é do engenheiro agrônomo Carlos Otávio Mader Fernandes, que coordena na EPAGRE o programa Pecuária. Carlos Mader e Mário Miranda e Edson Xavier de Almeida, também engenheiros agrônomos, acabam de finalizar um folder que a EPAGRE está distribuindo aos escritórios municipais sobre pastagens perenes para o uso na produção de leite e carne. O que são pastagens perenes? São aquelas que, uma vez implantadas, se forem bem manejadas, permanecem por vários anos produzindo, diferente das pastagens anuais, que precisam ser semeadas todos os anos. As pastagens perenes se dividem em perenes de verão e perenes de inverno. As pastagens perenes de verão apresentam alto potencial produtivo e ciclo de produção no período de outubro a maio. São pastagens de média qualidade. As pastagens perenes de inverno apresentam menor potencial produtivo e ciclo de produção no período de maio a novembro, mas são forrageiras de alta qualidade. Informações adicionais sobre pastagens perenes você pode obter por meio do telefone 49-3442-2984 na EPAGRE de Concórdia, com o engenheiro agrônomo Carlos Mader, que coordena na EPAGRE o programa Pecuária, ou em qualquer estação experimental da IPAGRE, ou ainda em qualquer escritório municipal da IPAGRE. Você sabia? Você sabia que a IPAGRE mantém o único banco ativo de germoplasma de mandioca e aipins do subtrópico da América Latina, com mais de 600 genótipos? Confira a entrevista de hoje. O nosso entrevistado de hoje aqui no Panorama Agrícola é o vice-presidente da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Nelton Rogério de Souza, que fala sobre o ano agropecuário em Santa Catarina 2013-2014 e dos desafios para este ano de 2014, como custos de produção, frete e logística. Olha, foi um ano bom, com muito raras exceções aí, uma ou outra cultura ou criação, poucas, mas de uma maneira geral foi um ano muito bom. Foi bom para preço bom, mercado bom, comercialização boa. Eu acho que é um ano que não dá para se queixar muito. Tivemos aí problema com suínos na parte de pecuária e na parte de produtos agrícolas, aí até no momento não me lembro nenhum que tenha sido tão ruim assim os preços. E com relação ao ano de 2014, a safra 2013-2014, quais são as perspectivas sob a ótica da FAESC? Eu acho que de uma maneira geral vai ser boa, mas aí nós vamos começar a ter mais problemas. Problemas aí até de exportação, nós vamos ter problema de câmbio, o nosso custo de produção com certeza absoluta vai aumentar, esses custos de produção vão aumentar, a mão de obra está aumentando, aí começa a complicar um pouco, começa a complicar para o agricultor, principalmente essa questão de custo de produção. E o frete, que está aí, está aumentando, vai aumentar mais ainda. Questão de logística, não se vê nada que melhore, absolutamente nada. O que se fala aí em melhoria de logística é coisa aí para 5, 6, 10 anos, que é porto, é estrada, é hidrovias, isso tudo é coisa para, talvez, para os nossos filhos ou netos ver isso, não se vê a perspectiva. Se eu estivesse iniciando hoje na agropecuária, para o nosso ouvinte que deseja permanecer no campo e gostaria de investir no agronegócio, na agropecuária, se for começar hoje, qual a orientação, qual a cultura a ser investida na sua avaliação? Olha, para qualquer atividade que uma pessoa que esteja começando hoje queira fazer, é muito complicado. É complicado pelo investimento que a pessoa tem que fazer, se ele for para a agricultura, em máquinas, em equipamentos, custa hoje um dinheirão, qualquer máquina, qualquer trator é caríssimo, então é difícil, a mesma coisa em pecuária, em instalações, em animais que ele tenha que fazer, e qualquer atividade que a pessoa escolha para fazer, ele deve ir com muita calma, com muito estudo, com muita conta, fazendo muita conta do gasto que ele vai ter, da produtividade e como vai ter o retorno desse capital aplicado. A época de aventura, de fazer aventura, de fazer experimentar, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, já passou. Hoje não dá mais para fazer aventura, não dá mais para fazer uma atividade que não conheça muito bem, que não estudou muito bem, vou experimentar, se não deu certo, vou para outra. Não existe, vou para outra. Se ele não estudar bem aquilo que ele for fazer, ele vai quebrar mesmo e vai sair do ramo. Começa-se então pelo conhecimento. Conhecimento. Ele tem que ter muito conhecimento, tem que se preparar muito, tem que buscar tecnologia. Tecnologia existe, está aí. A IPAGRE tem tecnologia na prateleira aí para quase tudo quanto é coisa que se precise. Mas o produtor tem que ir lá buscar isso, buscar essa tecnologia e se preparar e aplicar isso, senão ele não consegue. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o vice-presidente da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Nelton Rogério de Souza. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.